Elle n'y mourait. S'entregou por mim sofrer. Foi por amor pra me salvar que ele se deu. Sobre si os meus pecados me perdoou e encheu-me de alegria, me transformou. Mas está e reina hoje aqui, nos prometeu mandar o Espírito de Deus. Senhor Jesus.